agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Voando sem instrumentos, ao sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez em menos de 24 horas. A ilha não se curva à noite adentro, vida fora. Toda vida, o dia inteiro, não seria exagero. Se depender de mim, até o fim. Cada célula, todo fio de cabelo, falando assim parece exagero, mas se depender.